Abra comigo a sua Bíblia, no livro da Revelação. Capítulo 19. Há poucos dias atrás, eu ministrei também sobre... Um pouquinho do retorno para mim aqui, por favor, irmão. Eu ministrei também sobre a vinda de Jesus e eu coloquei para os irmãos o quanto é importante a gente entender que, apesar do livro Apocalipse ter sido nomeado com a palavra grega, Apocalipse, essa palavra significa revelação. No inglês, a gente tem o nome do livro de uma forma até mais... conveniente, Revelation. Então, alguns irmãos falam, mas qual livro que é? Onde que está esse livro? Da revelação? É o livro do Apocalipse, é o livro da revelação. E eu sempre tenho dito que Deus não colocou esse livro para nos confundir. O diabo gerou confusão, seja com linhas doutrinárias, seja com o que um acha, o que o outro acha, o que um pensa, o que o outro gosta, o que o outro não gosta, e aí acaba gerando divisão, e toda divisão, ainda que por um propósito de zelo pela palavra, toda divisão vem do inferno, não vem de Deus. Não há nada na Bíblia, não há nada no reino de Deus que vale a pena para defender doutrina, para defender verdade, produzir divisão. Nada, nada, nada. Então, o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, é um livro para revelar, não para confundir. Embora muitas das passagens, ou a maioria das passagens aqui, sejam coisas que a gente ainda não discerne com tanta luz, porque o sol não está ainda totalmente presente, ele está começando a raiar. Então, quando o sol começa a raiar, começa a ter um pouco mais de visibilidade às coisas que estão à nossa volta. E nós não temos essa visibilidade para tudo. Então, não adianta discutir, não adianta criar doutrina, mas naquilo que a gente pode ter luz, a gente precisa se atentar. É o único livro bíblico que começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê e ouve, e se atenta, e segue, e crê no livro das revelações. Porque isso é extremamente importante. Você imagina que há 2000 anos atrás, Paulo, Pedro, Tiago, João, falavam à igreja, os pais da igreja na geração seguinte dos apóstolos, falavam à igreja, testemunhavam que Jesus estava muito próximo de vir. Isso diz respeito a um fundamento do ensino ou do assunto volta de Cristo. Deus desejou que cada geração vivesse como Jesus fosse voltar já. Isso é uma bênção, é um divisor de águas, é um referencial na vida de quem é crente mesmo. Quem tem uma experiência profunda com Jesus, começa a desejar a vinda de Jesus na sua geração. Muito mais nós hoje, que temos luz clara, inquestionável sobre um mundo de coisas. Jesus disse, aquele dia em que essas coisas acontecerão, serão dias como nos dias de Noé. E há 100 anos atrás, as pessoas olhavam assim, dias de Noé, então vamos ver o que é. Comiam e vendiam, compravam e davam-se em casamento. Mas engraçado, isso é o normal, isso era o normal para eles. Será que nos dias de Sodoma e Gomorra, há homossexualismo, criminalidade, barbaridades, desrespeito, desonra, não era tão comum para eles naquele tempo? Gente, ainda tá demorando, ainda falta um tempo. Mas nos dias de hoje, você não tem mais para onde ir no que diz respeito à homossexualidade, no que diz respeito à promiscuidade, depravação, corrupção, mentira, falsidade, a destruição de família, a destruição de todos os valores de relacionamentos, de fidelidade. Nós estamos vivendo literalmente nos dias de Sodoma e Gomorra, e olha lá se não são dias piores do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha internet. É possível que hoje a gente esteja vivendo num nível que seja terrível, pior do que Sodoma e Gomorra. Mas Jesus disse também que seria como nos dias de Noé, Mateus 24, 25, o Senhor fala sobre isso. E nos dias de Noé, eles estariam correndo, comprando, vendendo, dando-se em casamento, casando. Você vê como que comer é a moda. Os programas de mais sucesso no mundo inteiro diz respeito a comer. Como que casamento agora tomou uma proporção que é um negócio assim, é um espetáculo assim, custa caríssimo e tem um mundo de coisas, seja o tipo de bolinho, de docinho, seja o tipo de fotos, seja o ritual de tudo que tem que acontecer. Eu estou com dó dos pais de meninos de 15, 16, 17, 18 anos, meninas, porque vão ter que pagar um casamento que se não souberem conduzir as coisas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E o casamento vira um negócio assim que é exatamente o que Jesus disse em Mateus, nos últimos dias os homens estarão casando-se e dando-se em casamentos. Nós temos evidências demais de que os dias que estamos vivendo são dias muito mais próximos da vinda de Cristo do que há 100 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 2000 anos atrás. E isso é motivo de glorificar a Deus, de agradecer ao Senhor. Um desses dias, conversando sobre isso no carro com a Gabriela, e a Gabriela falou assim: pai, não é um pouco de egoísmo nós querermos que Jesus volte logo? E eu fiquei surpreso, aquilo me surpreendeu. E eu nunca tinha pensado, e é verdade, filha, é um pouco de egoísmo, sim, porque tem muita gente ainda para se converter. Como equilibrar essas duas verdades absolutas? Então, eu preciso me colocar diante de Deus para alcançar, não o mundo inteiro, mas as pessoas que estão perto de mim. E nessa manhã, eu quero orar com você para que Deus te dê olhos abertos, ousadia, intrepidez, falta de qualquer constrangimento e graça, palavra de sabedoria, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a alguém perto de você. As pessoas estão necessitadas, as pessoas querem, e as pessoas querem ver no meu comportamento, lá na minha sala de aula, Jesus. E eu quero, sem falar absolutamente nada, que as pessoas comecem a identificar características em mim, que são as características não minhas, mas são de Jesus. E eu estou pedindo ao Senhor que essas pessoas comecem a ver o testemunho da minha vida e comecem a vir a mim. E elas estão começando a vir a mim. Você tem uma palavra sobre isso? Você pode me dar um conselho sobre aquilo? E não é porque eu sou pastor, porque lá eu não sou pastor. Lá eu me comporto como aluno, lá eu sou um aluno. Você lá no seu trabalho, você não é o crente, você é o colega de trabalho. Lá no seu ambiente de família ou de vizinhança, você é o cidadão que está ali. E se Jesus for visto nas nossas vidas, as pessoas serão atraídas, porque Jesus tem interesse que elas venham aonde tem alimento e elas sejam alimentadas do Evangelho, da palavra, do pão puro. E eu e você precisamos viver isso. E esse é o desafio e nós vamos orar por isso hoje. Senhor, dá-me intrepidez, dá-me palavra de sabedoria, dá-me palavra de conhecimento, dá-me ousadia para falar de Jesus e semear para qualquer pessoa o teu reino, o teu Evangelho. Vamos ler juntos o capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Então grava isso na sua mente. Diante do trono existem 24 anciãos e quatro seres viventes. Isso é absoluto, isso é perfeito, isso é santo, isso é eterno, isso é verdadeiro. E eles diziam, amém, aleluia. Eles diziam essas duas palavras que eu e você dizemos em culto a Deus. Então, quando você se omite a dizer amém, você ainda não entendeu o que é a espiritualidade verdadeira de dizer amém. Adorar ao Senhor dizendo a palavra aleluia, é importante que você tenha discernimento do nível de espiritualidade verdadeira da palavra aleluia. São duas palavras que literalmente são ditas no céu pelos 24 anciãos e pelos quatro seres viventes. Versículo 5. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos e grandes. Louvar não é só cantar, e muitas vezes cantar não é louvar, mas todas as vezes que você quiser louvar a Deus, você vai incluir em algum momento cantar louvores, num culto. Então é possível que você tenha assistido só o que aconteceu aqui hoje de manhã, que não é nada de assim de anormal, não é nada de... nada disso, isso é o mínimo de liberdade para louvarmos a Deus. E o Senhor vem e diz assim, louvai ao Senhor, vocês que são servos dEle e vocês que o temem, grandes ou pequenos, louvai ao nosso Deus. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a de muitas... a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente, e o linho fino são os atos de justiça dos santos. Para simplificar ao máximo a revelação, o Senhor está dizendo que houve uma voz muito grande que dizia, regozijemos e exultemos, porque é chegada as bodas, então o céu está na expectativa do encontro de Cristo com a sua igreja para as bodas. Isso é realidade, mais do que está acontecendo em Brasília, ou na sua vida pessoal, ou na sua imaginação, mais real e mais palpável do que qualquer outro acontecimento dessa terra que vai passar, no céu está acontecendo de uma voz declarando com alegria a expectativa do encontro de Cristo com a sua noiva. Isso é real. E mais do que isso, o Senhor está revelando, preste atenção, sabe como é que a noiva é ataviada? Com os atos de justiça de cada um dos santos. Então, se você abriu a janela do seu carro e você deu uma oferta para um pedinte, não importa que tipo de necessidade, você está cooperando com atos de justiça. É justo que aquela pessoa que não trabalha, não importa por quê, que tem necessidades, não importa por quê, também coma, também receba alguma coisa. É justo que eu divida o que Deus tem me dado com alguém que tem necessidade. É justo. Todas as vezes que você está doando, servindo, amanhã, segunda-feira, é justo que eu venha servir a pessoas que estão servindo, a pessoas que virão precisando de alguma coisa. Todas as vezes que nós estamos servindo alguém, nós estamos praticando atos de justiça. Todas as vezes que eu e você chegamos a alguém e contamos do Evangelho de Jesus Cristo, das notícias, das boas novas de Cristo, acerca de um assunto, de um problema, de uma questão, de um desafio, de um dilema daquela pessoa, acerca da vida eterna daquela pessoa, é justo que ela ouça o Evangelho. Então, quando eu proclamo o Evangelho a alguém, eu falo das verdades de Deus, eu estou produzindo atos de justiça. É injusto que aquela pessoa continue na cegueira do diabo. Eu e você precisamos praticar atos de justiça. É justo que alguém, diante do tribunal, tenha o direito de defesa. Então é justo que antes de eu achar qualquer coisa de alguém, eu vá até aquela pessoa, pergunte e a ouça. E expanda a minha visão, amplie a minha visão para as necessidades, para as realidades daquela pessoa, e compreenda aquela pessoa antes de julgar, antes de me sentir ofendido, antes de me sentir qualquer coisa. Não, eu preciso entender aquela pessoa, e ao compreender aquela pessoa, toda a circunstância daquela vida, daquela pessoa, eu poder agir com justiça. Porque o Senhor está dizendo que a noiva vai se preparando, vai se ataviando com atos de justiça. E quanto mais eu produzir atos de justiça, mais eu estou me ataviando, mais a noiva está se ataviando. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdades, ou as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aí você vai entender por que no cinema não existe outra forma de fazer senão essa. O príncipe chega montado em um cavalo. Se tem algo que muitas pessoas ricas gostam, é de cavalos imponentes. Vai ver o preço de certos cavalos. A imponência, a elegância de se montar. Essas coisas são apenas sombra de princípios, de verdades, de construções de Deus da eternidade. Porque está escrito que um cavalo branco chegou diante dos olhos de João e ele viu o cavalo e viu o seu cavaleiro. E o seu cavaleiro era Jesus. Não é qualquer príncipe, não é apenas o reflexo terreno da elegância de um príncipe montado em cavalo, é agora o cavalo, e é agora o cavaleiro, e é o príncipe que toda noiva sonha ver chegando para buscá-la. Não é fantasia, não é comparação, é verdade, revelação, está escrito aqui. Por que a gente só olha para o Apocalipse com medo? A gente precisa ler o Apocalipse com os olhos do Espírito, com a graça do Espírito, e vamos entendendo coisas lindas. Versículo 15, da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Deus deu uma ceia às aves, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. O pacto social, o pacto econômico, o pacto político dos presidentes, dos governadores, dos reis, da política, da sociedade, com Satanás, com o anticristo. João viu isso. E a besta foi presa, vi a besta, versículo 19, vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Olha que coisa mais louca! Quem em sã consciência pode pensar em lutar contra aquele cavaleiro no seu cavalo? Versículo 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então o Senhor está dizendo que há um pacto, que há uma aliança, que há um sinal na testa ou na mão, que o número desse sinal escrito aqui anteriormente é 666, e que isso precisa ser discernido por mim e por você nesse tempo do comércio, nesse tempo do universo digital, não para eu e você termos medo, não para eu e você vivermos como alguém excluído lá no alto da montanha, mas para que nós tenhamos discernimento e temor. Senhor, eu quero andar com o Senhor de tal forma que fique explícito para mim, a hora em que for proposto um acordo, um pacto, um selo, um sinal, não quero discutir como que é isso, eu não quero discutir se creio, se não creio, está escrito que haverá um sinal na mão ou na testa, e esse sinal só vai ser permitido para aqueles que se dobrarem ao anticristo, e só esses poderão comprar e vender. Senhor, eu não quero morrer de medo, eu não quero tapar os meus ouvidos e fingir de cego, de surdo, de mudo, eu não quero me isolar, eu quero saber das coisas e sem medo, eu quero que o teu Espírito Santo me conduza graciosamente como príncipe, como sábio, para eu tomar atitudes, tomar posições, porque eu não quero ter o sinal da besta, eu não quero adorar o anticristo, porque eu não faço parte desse grupo aqui. O versículo 20 diz: a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que o adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Você se lembra do símbolo da China? Qual é o símbolo da China? Por todas as gerações, qual é o símbolo da China? É um dragão. Você vai no parque da Lego, lá nos Estados Unidos, e você vê no meio da água a maior escultura montada com cubinhos Lego, que é um dragão. Você vai no México, o príncipe, o que domina, o deus daquela nação, vem na forma de um dragão. Você vai lá na Guatemala, o deus daquela nação vem na forma de um dragão. Você vai lá em Petrópolis, no museu, Museu do Império, lá no centro de Petrópolis, e você presta atenção nos móveis. Todos os móveis do Brasil, na época de Dom João e nos reinados de Dom João, Dom Pedro, e também até hoje em tantos lugares, aqueles móveis todos têm esculpido um dragão. Você vai no cinema, você vai lá diante dos artistas, naquela avenida Boulevard, Hollywood Boulevard, e você tem o templo chinês, onde todos aqueles artistas se dobram e marcam as mãos numa placa de cimento, mesmo que aquela placa vá para 3 ou 5 ou 10 quarteirões depois, aquilo é feito diante do dragão, do templo chinês, diante do dragão. Não pense que isso é coincidência. Saiba que Deus é governante sobre toda a terra. Saiba que todas as coisas dizem respeito às coisas espirituais. E o Senhor está dizendo que Satanás é o dragão. E ele se manifesta na terra de muitas formas. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. E você vê que o dragão tem a forma de serpente em todos esses elementos que eu citei para você. E o versículo 2 do capítulo 20 diz com clareza, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, independente de qualquer doutrina, de qualquer linha doutrinária, escatológica, está escrito de forma clara que Satanás, a serpente, o dragão, vai ser amarrado por 1000 anos. Ainda temos a viver para frente o milênio. O milênio vai acontecer em algum momento do nosso tempo futuro, a partir de hoje, porque não aconteceu ainda, em que Satanás será preso. Você consegue pensar em possibilidade zero de maldade? Possibilidade zero de dardos inflamados do diabo na mente? Possibilidade zero de dardos do diabo na saúde? Possibilidade zero de maldade, de indiferença, nos lares, nas famílias, no governo, possibilidade zero. Porque o diabo foi amarrado. Por 1000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e os que assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal da testa, na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu quero isso, Senhor. Eu quero ser um dos que vão reinar com Cristo. Mas eu não acho que... Eu não quero saber de discussão com você. Deixa de ser tolo e comece a crer na palavra do Senhor. O Senhor diz que se levantarão pessoas que vão reinar com Ele nos 1000 anos. Eu quero reinar com Cristo nos 1000 anos. E se isso não for realmente acontecer, eu estiver totalmente enganado, eu quero chegar até lá e falar: Senhor, eu amei o que o Senhor escreveu. Eu amei os planos do Senhor. Eu amei andar na Tua presença. Eu amei desejar as Tuas coisas. E eu desejei. Se não é isso, não tem problema, eu estou contigo. Mas está escrito que reinarão com ele por 1000 anos. Vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Versículo 7, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Versículo 11, então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O início do capítulo 21 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada. Você pode continuar lendo o capítulo 21 e 22, que é maravilhoso. Deve ler esses dois capítulos hoje ainda. Irmãos, o que é que se pode absorver ou prestar atenção de imediato num texto, num livro como esse? Tem quem é salvo e tem quem não é salvo. Está explícito que quem não é salvo, dos que morreram, não ressuscitam para o milênio. Dos que continuam vivendo no milênio, serão governados. Mas a Bíblia diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Esse trono de julgamento do capítulo que lemos diz respeito aos que não foram salvos. Quem até frequentava igreja era joio no meio do trigo, mas não foi salvo. Porque quem é salvo nasceu de novo. E se nasceu de novo, agora é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro dele, vai ouvir o Espírito Santo falando. Pela boca do pastor Sócrates, domingo de manhã, por algum vídeo, por algum áudio, por alguma mensagem que você recebeu inusitadamente no seu celular, vai ouvir de alguma forma. Vai ouvir pela voz do Espírito Santo, conclamando sua consciência. Vai ouvir pelo padrão de Deus e da eternidade que estão plantados na sua consciência. Mas vai ouvir. E aquele que ouvir a voz do Espírito Santo, vai seguir a voz do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz com clareza que milhares e milhares e milhares estão se perdendo. E só eu e você, membros do corpo de Cristo, podemos falar a eles de Jesus, da sua vinda, da sua salvação, do seu sangue, do seu perdão, do seu Espírito. Se eu sou salvo, eu preciso falar de Jesus. Se eu não sou salvo, está aqui nesse capítulo, o julgamento segundo as minhas obras. Ai, pastor, essa mensagem foi pesada. Pare com isso. Pare de ser menino. Isso não é mensagem pesada. Tolo seria eu se eu estivesse pregando aqui, ai, você vai passar uma semana maravilhosa, está tudo maravilhoso, Deus te dê dinheiro. Que graça, que bênção. Eu, em tantas circunstâncias, recebendo de Deus, você, inclusive nessa circunstância, recebendo de Deus uma palavra que nos traz clareza. É real o que está acontecendo. É real o que lemos aqui e que ainda vai acontecer. Eu creio nisso daqui. Eu quero discernimento para ler e ser revelado pelo Espírito Santo. E eu quero aprumar a minha vida segundo os planos de Deus. Então eu quero, Senhor, ser como esses que vão reinar com Cristo. E a Bíblia nos diz que aqueles que reinarão com Cristo reinam também na terra. Não apenas lá no milênio, mas quem tem Cristo se tornou, pelo seu sangue, sacerdotes, ministros do Deus Altíssimo, chefes, aqueles que têm a palavra, aqueles que têm a lei, aqueles que têm a vida, aqueles que têm luz, aqueles que são sal, aqueles que são luzeiros no meio dessa sociedade. Senhor, eu não quero apenas ser um crente frequentando a igreja, porque eu gosto daquela igreja, porque eu gosto daquele show, porque eu gosto daquele cantor, porque eu gosto daquele pregador. Eu quero ser realmente membro do corpo de Cristo, eu quero ser realmente cheio do Teu Espírito Santo, eu quero falar de Jesus, eu quero ganhar vidas para Jesus e eu quero estar com a minha vida alinhada para a tua volta, a qualquer momento, a qualquer momento. Eu quero receber a bênção do capítulo desse livro, no início desse livro, quando diz que bem-aventurados os que leem, ouvem e põem em prática, e creem, e vivem. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu não quero ter medo de ler o Apocalipse, eu quero ler mais vezes, eu quero ler tudo, eu quero ler de novo, e aquilo que eu não entendo, não tem problema, vai passando. Leia e dê continuidade. Em algum momento o Espírito Santo vai fazer a ficha cair, vai trazer uma luz, vai trazer entendimento. Agora eu estou entendendo as coisas. Deus, então haverá um milênio. Haverá, filho. Então o Senhor vai prender Satanás, a serpente, o dragão. Vou prendê-lo. Ele já sabe disso, sabe? Ele sabe disso. Está escrito e ele conhece a Bíblia. Mas ele sabe quem não sabe. E aquele dali não sabe de nada. Eu posso enganá-lo. E aquele outro ali, não crê em nada, eu posso enganá-lo. E aquele outro ali, só é religioso, eu posso enganá-lo. Mas ele sabe, quem sabe? Aquele ali já não tem jeito, aquele ali sabe da verdade. Aquele ali está vivendo a verdade. Aquele ali está crescendo na verdade. Aquele ali está pondo em prática a verdade. E aí nós nos tornamos a autoridade sobre ele. Cala-te, Satanás. Eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Põe diante do Senhor nessa manhã, sua vida, sua semana, sua família, põe diante do Senhor seus planos, suas necessidades, sua realidade, o que você faz profissionalmente, o que você faz no lazer, põe diante do Senhor seus compromissos em relação à família, em relação ao trabalho, à empresa onde você trabalha, Põe diante do Senhor. Senhor, eu recebo esta palavra nesta manhã.